agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central, sua noite no melhor estilo. Alô, corações apaixonados. Alô, meus amores. Estamos começando mais um Encontro Central com muito romantismo, com muita paixão no ar. Por aqui é o Fabrício Brandão para te fazer companhia em 2 horas de muita emoção. Mais uma edição no ar do Encontro Central. Hoje é quarta-feira, 4 de fevereiro, e para você, um Encontro Central maravilhoso. Espero que você aproveite a cada minuto deste programa e ame de verdade, ame ardentemente essa pessoa tão especial que está ao seu lado. Aumente o volume e vamos viajar ao mundo da música romântica, aqui e agora, no Encontro Central. as canções imortais. In your eyes. Of the heart. Estamos apresentando Encontro Central. Thank you. músicas inesquecíveis. Músicas inesquecíveis. are strangers. Some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In dark of night, by my side. I wish you were. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his face is there, haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were. In the dark of night, his faces they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. Encontro Central, a trilha sonora dos grandes e eternos namorados. Daqui a pouco tem declaração de amor. Não saia daí. Estamos apresentando Encontro Central. Olá, meus caros e eternos amores. Estamos de volta com mais uma sequência de lindas canções de amor. E o seu recado do coração, mande seu recado do coração no ouvintecentral@hotmail.com. Encontro Central apresenta Declaração de Amor. Chegando recadinhos do coração, de Maria, do Ceará, para o Antônio. Se quer alguém por sua beleza, não é amor, é desejo. Se quer alguém por sua inteligência, não é amor, é admiração. Se quer alguém porque é rico, não é amor, é interesse. Se quer alguém e não sabe porquê, isso é amor. Participação de Santa Catarina, da Maristela, para o Roberto. Sabe o que é amor infinito? É aquele que, mesmo com problemas, ciúmes, distância, inseguranças, medos, consegue crescer ainda mais a cada novo dia. Por isso, eu te amo a cada amanhecer. Hunting hard.

hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Spend my life alone with you.

started to fear that my senses had left me to die. Where is my strength when I need it the most? Tell me, what have you done with my mind? Oh, Encontro Central, o amor está no ar. Essa canção é linda demais e daqui a pouco tem muito mais pra você. Não saia daí. Estamos apresentando Encontro Central. Meus queridos e eternos namorados, estamos de volta com mais uma hora de Encontro Central. Mais uma hora inesquecível que vai tocar fundo ao seu coração. Eu sou Fabrício Brandão e sou o porta-voz das suas íntimas emoções. E agora está chegando a hora da nossa tradução. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Em sua vida, você se lembrará de um lugar, alguém tocando seu rosto, Você vai voltar e olhar em volta. Você vai, um dia em sua vida, você se lembrará do amor que encontrou aqui. Você se lembrará de mim, de alguma forma. Embora não precise de mim agora, eu ficarei em seu coração. E quando as coisas desmoronarem, você se lembrará um dia em sua vida, quando você encontrar o que sempre estava esperando, por um amor que nós costumávamos dividir. Apenas chame meu nome e eu estarei lá. Você se lembrará de mim de alguma forma, embora não precise de mim agora, eu ficarei em seu coração, e quando as coisas desmoronarem, você se lembrará um dia em sua vida, quando perceber que você está sempre sozinha, por um amor que nós costumávamos dividir, apenas chame meu nome. Estarei lá. As canções imortais. I used to be a lunatic from the gracious day. Músicas inesquecíveis. I'm standing on the bridge. I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain, no footsteps on the ground. I'm listening, but there's no sound. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come take me home? It's that day. Is anybody here? I know. 'Cause nothing's going right, and everything's a mess, and no one likes to be alone. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come? Take me somewhere new. I don't know. to figure out this life. Won't you take me by the hand, take me somewhere new? I don't know who you are, but estamos apresentando Encontro Central. We'll be right back. Encontro Central. O coração batendo mais forte. As canções imortais. Bye. músicas inesquecíveis. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Encontro Central. Gostoso é amar a dois. E já já tem mais recadinhos do coração. Estamos apresentando Encontro Central. Olá, como é que você tá? Tá tudo ótimo? Tá tudo gostoso e maravilhoso? Tá tudo do jeito que você sempre sonhou, que você sempre desejou? Então tá bom. Obrigado pela sua sintonia. Aumente o volume. Estamos de volta com o Encontro Central. E agora tá chegando os recadinhos do coração. Você participa com a gente através do e-mail ouvintecentral@hotmail.com. Encontro Central apresenta Declaração de Amor. Participação da Andréia, do Ceará, para o Cláudio. Amor não é só beijos e amassos. Amor é cuidado. Amor é carinho. Amor também é amizade. Eu te adoro. O Leandro de São Paulo para a Karine. Aprendi que o amor é feito de liberdade. É como ter todos os dias outras opções e ainda assim fazer a mesma escolha. E hoje, amanhã e sempre, eu escolho você. Participação de Pernambuco, da Marina, para o Felipe. A diferença entre ficar, pegar e amar é a mesma diferença entre um minuto, uma hora e toda a vida. Te amo. Encontro Central. O coração fala mais alto quando é amor de verdade. I started a joke, it started the whole world. But I didn't see that the joke was on me. Oh no, artichoke was from me. Canções imortais. Thank you. Estamos apresentando Encontro Central. Músicas inesquecíveis.

as canções imortais. Encontro Central, a trilha sonora dos grandes amores. Estamos chegando ao final desta edição de quarta-feira, dia 4 de fevereiro, e eu só tenho muito que agradecer a cada um de vocês por mais uma edição maravilhosa do Encontro Central. Um beijo carinhoso do Fabrício Brandão e amanhã nós temos um encontro marcado com o amor. Até lá!